Azul 4089, decolou 34, chama o controle. 098 agora, obrigado, até logo. 70, informe estabilizado, desça para 3 mil pés. Autorizado, ILS desça para 3 mil, vai informar estabilizado. 94. Proa direto para final da 17. Direto final 17, Whisky Golf Yoga. Vigilância. Sim. Prossiga, Romeu. São Caetano. Positivo, plantão São Caetano, 500 pés, Romeu. Colo 754, autorizado a decolar, 070 graus, 129. Autorizado a decolar, da 10, ou 1754. Tango, Tango, bem se mantém 4.014, é o ajuste. Tango, Tango, eu vou abrir a boca. Whisky Golf Oscar, cheque trem. Aqui está bastante checado, ingressando a final, Whisky Golf Oscar. Autorizado pouso na pista 17, 090 graus, 159, Papa Tango, Whisky Golf Oscar. Pouso 17, Whisky Golf Oscar. Quatro informe helicóptero a baixa altitude, próxima duna, sem interferir com sua aproximação, informe estabilizado. Ciente, portal estabilizado em mais 30 segundos, trip 541. Controle Salvador, gol 1754. 1754, conforme vigilância. Ciente, 1754. Controle Salvador, muito boa tarde, voo no 780, informação Oscar. 1780, boa tarde, identifique, desse mantenha 050, chegada Maré. Identificou 050, Maré, voo no 780. 5411, estabilizado no localizador. Torre agora 1865491. 186, grato, boa tarde. Boa. O voo no 924 para 2000, informe estabilizado, informe helicóptero, próxima duna, sem interferir com sua aproximação a baixa altitude. Golf Echo Sierra 201, clear takeoff, 110 degrees, 13 knots. Torre Salvador, boa tarde, trip 5491. Solo Salvador, é o TAN 3661, formação Oscar, autorização de Elf. 3661, pronto cópia? Pronto cópia. Confirme o nível, por gentileza. É, 140 solicitado. Solos 38, colocar o estacionamento. 44, livre táxi, chama liberando a pista. Portará liberando a pista. China, controle, opera em 19, 8. transponder 0273. Decola para Ilhéus da pista 10, curva direita, na saída Leda. O nível é 140, após Leda voa para o destino. 0273 é o transponder e controle 198, TAN 3661. A saída é Dael, TAN 3661, Dael, após Leda e Leda direto. Ok, saída é Dael, após Leda e após direto, TAN 3661. Correto, sim, para o feedback, acionamento, 3661. Chamará. Eclipse 411. Climb to 400, dial departure, under radar control. We are clear to, after departure, right turn direct to dial, Golfing, Golfing, 201. Find direct to leader. Direct leader, Golfing, Golfing, 201. Salvador, boa tarde. 400, transfere, passando 210, autorizado 170, informação ótima. Identifique 5400, desça ao nível 060, chegada a Mari. Para o 060 na Mari, 4100. Tango, Tango, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, reporte estabilizado, LS. 2000, chamarei estabilizado. Torres, Salvador, boa tarde, voo no 924, estabilizado, final, dono 0, marcado e travado. No 924, aguarde pista livre e autorização de pouso. Trip 5491, no Solos 41, primeira direita, Solo 121, decimal 9. Frente, levando a direita, prossegue com o Solo para o 219. 5491. Centro Recife em 128, decimal 8, alternando 126, decimal 0, azul 4089. Solo é o Trip 5491. Voo no 924, cheque o trem autorizado, pouso 070 graus, 149. 126, decimal 85, alterne 133, decimal 65. 126, 133, 65, grato, até a volta. Salvador, Gol no 806, assistente da Oscar para autorização. Primeira Caju, autorizado nível 190, decola da pista 10, primeira curva esquerda, sai da Puca, Jama, pós direto, controle 198, transporta 5023. 500 pés, litoral. Quente, reporte farol Itapuã. Reporta farol Itapuã em Jabra. 206. Solo, confirme, pátio 3, o 5491. Afirmo, mas especificamente posição 5 do pátio 3. Ah, ok, a chama aqui o Marshall agora, ele tinha desaparecido. Solo, 60062, pushback, acionamento. Autorizado, chama ataque no 600. Autorizado, chama ataque, 600. A torre 286, grato. Salvador é o Papa Tango, passa para o Romeu, Tango Índia Brava. Índia Bravo, reporte passando Itapuã. Montará fora Itapuã, Índia Bravo. Tango, Tango, chame torre 198, decimal meia dúzia. 18, meia dúzia, alfa Tango. Para prosseguir na descida, gol no 780. No 780, desça para 2.000 pés. Ajuste no 0 no 3, reposta estabilizada, LS. 2.000 no 0 no 3, gol no 780. Boa tarde, eu vou no 924. 120 decimal 8, Infanaval 1260, copy, considera 201, good day. Good day. Eu, Papa Tango, corrijo Papa, Papa, Alfa Tango, Tango, tá, aproximação final. Cheque o trem, autorizado pouso na 10, 090 graus, 15, nossa, Alfa Tango, Tango. Autorizado pouso, 90, Alfa Tango, Tango. Papa Romeu, Tango, Dia Bravo, dê passagem ao Alfa Tango, Tango, Cessna 402, que está à sua esquerda. 4 milhas da cabeceira no 0 e após prossiga com o circuito pela direita para 17 ou para os hangares, parte 4. Linha Bravo. A curta baixado checado, Alfa Tango. Autorizado pouso, pistão no 0. Está livre LS, igual no 780? Afirmativo. Entra no 780. Tem 2h30 de autonomia, o alternado Aracaju. Para a Mike Vigilante 1, próximo aparelho, autorizado ao ingresso na rota Interlagos para regresso. Reporte rotatório. Reporta na rotatória, Romeu. É melhor, pode ir. 600 para o táxi com 138, alterna Maceió, 2 horas e meia para mim. Isso é para 3.000 pés, ajuste no 0 no 3. 170, nós reduzindo, descendo para 3.000. Palavra 1862, o altímetro. Só um minuto, o 9600. Ok, 1600, atente ao Boeing da companhia ingressando no 5, e após prosseguir vigilante até o ponto de espera da 10, na torre 1862, altímetro 1013, bom voo. Saída via Juliette, pode esperar a torre 2 também, 1600. E o ajuste? 13. 13. Torre Salvador, é o Papa Romeu Tango de Bravo aqui, da Pua. Manda autorizado pela torre para seguir, ser autorizado direto para o parte 4. Autorizado, chame na curta final. Chame na curta final, Tango Rio Bravo. Autorização Congonhas 400, com informação a TIS. Pio 360, 1333. Pio. Afirmativo, Alfa Tango Tango, frequência livre a estacionar. Frequência livre a estacionar no pote 3. No 333 da Gol, autorizado nível 360 para Congonhas. Decolou da pista 1-0, primeira curva à direita. Saída da El, Leda após Leda Bridge para interceptar o piloto 16. Controle 19-8, transporte 50-70. 360 autorizado. Decolando da 10, curva direita, da El, Leda. Após Leda Bridge, a Pesolu 1-6. 19-8, controle de saída, 5-0-7-0, transponder 1-3-3-3. 1-3-3-3, compilhamento correto, sem parte de back acionado. Senhora. Bom dia, solo Salvador, é o trip 5489, ciente da informação Oscar. 489, vitória da conquista autorizada em nível 200, decola da 10, curva direita, vou levar o direto, controle 198, 5067, transponda. Cliente autorizado, então, vitória da conquista nível 200, decolagem da pista 1-0, primeira curva direita, saída gole, transição Eval, após direto, vitória da conquista, transponda 5067. Trip 5489. Controle, operem 1-9-8-0. Chame para pushback e acionar a trip. Chamará 5489. 198, controle, copiou? É, segundo, 780. Chame torre 1-8-6-12. 18-6-12. Trip 5400, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado. 2000, autorizado LS, reporte estabilizado 5400. Informa um helicóptero pousando ao lado da cabeceira no 7. Cliente, gol no 780. Torreão, papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, chame final, pista no 7. Final da no 7, Romeu. Boa tarde, 600, ponto de espera, 00. Mantém o ponto de espera, gol no 600. Mantém o ponto de espera. Tango Índia Bravo, no solo 5-1, frequência livre. 5-1, livrando, grato, Índia Bravo. Alô, Salvador, boa tarde, Alta 3566, informação Oscar, nível 190 Aracaju. Alta 3661, decolou ao 5-2, chama o controle, boa tarde. Controle da 3661. 362. Torre, Salvador. Boa tarde, trip 5400, está 3 milhas do externo, baixado, chegando. Chame passando Simba, informa um helicóptero Romeu 44, 4 milhas da cabeceira 17, ao norte de Salvador. Está livre pouso, 1780? Autorizado pouso, 090 graus, 169, voo 190. 0, saída da Elsa, 3661. Salvador, o gol no 806. Bom, 73 a bordo, alterna Recife, 2 horas e 15 de autonomia para o DAC. Que fique, desça 040, chegada a bom fim. 040, fora da tela, sobrava uniforme, informará melhor a descida. Espera, torre 26, 1013, ajuste, 806. Trip, pousando na pista 1-0. Mike Juliette Romeo. Ciente no visual com tráfego, Mike Juliette Romeo. E corrijo também, não é uma TR, é um Embraer 1-7-0. Tá no visual. Passou Simbra baixado, checado 5400. Voo 1780, no solo 53, libere a direita, solo 121, decimal 9. Direita, 219, o solo, gol 1780. Trip 5400, autorizado pouso, 1900 graus, 17 nós. Livre pouso, 5400. No 780, Maxivia Alfa, mantenha centro daquilo, aguardando para prosseguir o táxi. Gente, via Alfa antes daquilo, gol no 780. Salvador, o Papatango, o Alfa, o Pascal fica bravo, só um minuto, Cabo. Mais adiante, Romeu, cabeceira no 7, ingressando na bata. No solo 55, frequência livre, Mike Juliette Romeu. Frequência livre, Romeu. E solo. Aguarde a passagem de Wang da guarda, aguarde para iniciar o push. Está no parte 3, não é isso? Afirmo. Após o gol passar a retaguarda, está autorizado para ser questionado. Ok, ciente, 5489. Aguardando antes daquilo, gol no 780. Quilo, pátio 3, após portão 4 no 780. Gente, pátio 3, portão 4 no 780. Ano 3, 9, 4, remota 1, 3, puxa essa, né? 5400, no solo ao 56, libere a direita, solo 1219. 219, a direita, trip 5400. Solo, é o 3566 para prospeccionamento 9. É o 3661, autorizado, nível 220. Autorizado 220, tanto 3661. 600. O tanto 3566 é o número 2 no setor, aguarde instruções. Aguardando, tanto 3566. Trip 5400, taxi via Alfa, aquilo, pátio 3, após posição 1 do pátio principal. Alfa, aquilo, pátio 3 e após posição 1 no pátio principal. Trip 5400. 80 com 15. Livre decolagem, gol no 600. Caminhava com 0 pontos, 806. Pista 10. No 806, após o Boeing da companhia, frente autorizado a linha e manter. Frente a linha e manter, 806. Então, agora só instante que será autorizado até o pátio 5, ok? no controle? Passeja, 3661. Acione código 5054. 5054, 3661. Oi, está no pátio 3 para notificação para agora. Confirma o horário da notificação? Perfeito, agora um DLA para o 45. E qual o horário da notificação, o anterior? Anterior não. Ok, só um minuto, por gentileza. 00 Zulu ou 15 e 15? 15. Ok, por gentileza, aguarde. Boa tarde. 198, obrigado, até daqui a pouco. R1133, decimal 25. Repetiu 25-1-133-25 na 3661. Obrigado, Gordo. Drone, boa tarde, Gordo 600. Gordo 600, Subo 370, saída PUCA, vigilante. Saída PUCA, no 600. Oscar, Oscar Bravo, Papa Romeu ou Papa Tango? Papa Tango. Ok. Salvador, boa tarde, ao Gol 924, autorização para Marciano 350. 924, autorizado 350, Maceió, decola da 10, curva esquerda, sai da PUCA, transição Aracaju, segue na Brisco 58. Controle 198, prestado 5052. Decola da 10, 206. Roda 10 com curva à esquerda, saída é PUCA, transitora Aracaju, 119.8, controle 5052, transponder. 9924. 9924, correto, para o pushback acionar. Vamos lá. Salvador, autoriza o táxi do pushback do 5489. Já passou a retaguarda, está autorizado o pushback acionar o 3549. Ok, cliente, 5489. Ana 394, no táxi 140, 330, alternando Campinas. Ana 394, livre até o ponto de espera da 10, na torre 1862, altímetro 1013. Gente, livre táxi 186, no ponto de espera, obrigado. Gol no 806, decolou 00, chame o controle. 806. Alfa Tango Tango, após o Boeing da Varig, autorizado prosseguir até a Quebec, chame para o cruzamento da torre 186. Pode principal. Na Quebec, tu é 18.6 para cruzar a pista. O controle de Salvador é o Gol 806, saída PUCA, passando 2.000 pés. 1806, suba 190, vigilante. 806. 5.000. Back acionamento no 333, posição 8. Controle, vai iniciar a descida para o 040, vai passando na prova de forma, controle da solução, tá? Sete. Meia. Efetue pushback. Um pouco mais a retaguarda, de forma a efetuar simultâneo com o Gol que está à sua direita, ok? Sete, também, 566. Gol no 333 será autorizado para o pushback simultâneo com o TAM à sua esquerda. Aguarde para iniciar a autorização. Guarda a autorização, 333. Oscar Oscar Bravo, para Vera Cruz, autorizado. Voo, a intenção é pouso ou prossegue para Vera Cruz e retorna a Salvador? Sim, para Vera Cruz, autorizado. A 1.000 pés, decola da pista 1.7, primeira curva direita, ingressa no corredor axé, controle 1.9.8, acione transponder 0.1.3.2. Tuas Casca Bravo, chame pronto para o táxi, livre acionamento. Trip 5489 para táxi com 42 a bordo, autonomia 4.